333, autorizado a voar, dona Deus para BM10, aí o chute no final 09, e vamos estabilizar o estado de procedimento. Desfio, zona, passará essa cidade, o valor 333. Sideral 9970, reduza para BM209. Descendo, desfio, gente. Geral 9970, 3 milhas para Posição Duna, procedimento é 94, 18, decimal 95. 85, bom dia. Posição 7. Pois é, 233, só 95, livra direita, mantém posição antes da Juliette. Livra direita, mantém a posição antes da Juliette, 233. Federal 9970, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 130 graus, 119. Disposição número 9970. Alternação já do Rio Preto com 4 horas e 20 de autonomia. Autorizado para ponto de espera, direito via Índia, ponto de espera chama pronto, QNH 1099. Autorizado, direito Índia, ponto de espera chama novamente. Você é 1099, azul 4069. Autorizado até o 2001. Ok, até o 2001, autorizado, obrigado. Sou 233, vai manter a posição da Juliette aguardando a liberação do portão 08. Ok, vai dar o 08, agora 23. Azul 4069, autorizando a LEI, mantém pistola 0. Federal 9970, fala 28, livrando, siga via Alfa, Kilo, Pate 3, atenção sinalizador. Alfa, Kilo, Pate 3, atenção sinalizador, Federal 9970. Salvador, eu tenho 2 nomes. Azul 4069, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 40 graus, 1219. Azul 4069. 233, modificação de portão, segue para portão 05, via Juliette. Seguindo etapa 05, via Juliette, na 233. Chané 62, o nono, portão 9, autorizado, chame táxi. Autorizado, para táxi. O Chané 6225, portão 2, autorizado, chame táxi. 6225, no 2, autorizado, chamada táxi. Passarelo 2229, informe notificação, via chegada do MED 1, informe no contato da torcida. Ajuste o seu cliente Salvador, 1-0, 1-9. Permanente, permanente, unidade de defesa 2229. Controle Salvador, azul 4069, boa. Azul 4069, contato a radar onda polar, tudo no nível 340, via segurança do 1. Salvador, 340-469. Direita após 5222-208-980. Transmissão do óculos, chama o trânsito, portão 19. Óculos, obrigado. O 1963 está pronto para puxar de equipamento. Guarde, gol 963. Guarda 963. Via 5973, autorizado para o Serra Brava, meu foco 7, Jotoso Luna 7, nível de voo 330, saída Pouca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, pistão 0, transponder 5231, no controle Salvador 920-8. A transição é Aru e a Aerovia 317. Correto, chame pronto, parte 3, 5973. Foi o Bono 233. Prossiga. A tomar pela posição antes da posição de parada aqui, porque não tem balizador na posição. Sim, será coordenado. Foi o 275, estabilizado no final do procedimento ILS, que seja pistão 0. E 2775, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 130 graus, 129. 7, pouso 2775. Salvador, China 6225, está autorizado o táxi até o ponto de espera. Direito de Índia, ponto de espera, chama trânsito, que é legal, no 019. Direito de Índia, ponto de espera, no 019, O Xané 6211, tá que foi autorizado pela através do 62, agora as instruções. Xané 6211, vai dar 6211. Pode iniciar o 993. Afim, 993 autorizado, no táxi. Hora, sala de sala. Sala de descida. Isso, 950, passarei 2229. 050-2229. Utilizado agora até o ponto de espera, via Patione Índia, no ponto de espera chame pronto, que é legal no 019. Utilizado ponto de espera, 6225, autorizado aliar e manter pistola zero. Autorizado aliar e manter pistola zero, Xané 6225. Salvador Gol 1093, posição 8, solicita pistola zero. Gol 1093, aguarde. Azul 2775, Solo 34, táxi via Quilo, Pat 3, posição 3 Lima. Quilo, Pat 3, posição 3 Lima. Xané 225, decolagem autorizada pistola 0, vento no 30 graus, 121. É, autorizado ali, mantém o pistola 0. Mantém o 0, 0, 0, 0. Pax voo 963, 160 a bordo, 3 horas e 46 até na cabina. Voo 963, táxi autorizado até o ponto de espera, já está show no táxi índio, ponto de espera show pronto, que é legal, no 019. Pax voo no índio, ponto de espera, chama na pronto, no 019, voo 963. Xané 6225, decolado aos 37, chama controle Salvador 1, 20, décima 8. Estabilizado, Azul 49, 58. Azul 49, 58, completo final, final, final, 1, 8, décima 9, 5. Quatro, galera, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia. Azul 4958, 2 milhas, 1 milha e meia agora de Sebra. Azul 4958, bom dia. Avistado, deixe na aproximação, agora as pistas livres. Aguardado, Azul 4958. Certo, disse o Azul 4958, ajuste altimetro 1099. Poxa, 62, 1-1, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 30 graus, 129. Bom, 1093, seco livre, chame para o táxi, autorizado, flashback. Autorizado, flashback, posição 8, chama na táxi, 1093. Mal 8. 1238, 4009, boa. Pode seguir, ele vai ter uma disputa. 649, reduza para 2100, vários assim de evitar de espera. 210 para evitar espera, bom. Eu fiz a 310 até 4000, isso aí. Fica 4000, boa, na minha 49. Cinco, como que foi um 4, vou deixar de falar seriamente, para não sabermos o tipo. Ok, então deve ter sido uma hora que nós já estávamos na zona de colégio. Eu percebi que ele tinha passado, agora não sei se ele tinha colidido aqui com a nossa aeronave. Nosso, parece que está passando mais, mas deve ter sido uma hora, alguma coisa assim. Era no bus, a princípio era no bus. Chama 225. Muito obrigado. Chama 225 agora para o 3-2-0, com o dedo de Chama 225, chama de Recife, na frequência 1-2-2-8, alterna 1-3-5-3. 3-2-2-3-5-3, muito obrigado, bom trabalho. Linha 3 autorizado, a linha ainda cola 10, vento no 30 graus, 109. A linha cola 10, voa 9 metros. Na linha escuta do controle de Salvador, são pista 10, agora liberada. A 3229, autorizado e a linha fixa da pista 10, reposte, estabilizado, ajuste 109. Gente, repassará estabilizado 2229, obrigado. Chama 2111, chama-se a Recife na frequência 1-2-5-1, alterna 1-2-3-8. 2-5-1-2-3-8-3-3-2-1. Laredo 2. 2229, estabilizado, localizador. 3229, chame a torre, presente a 198 do 195. Bom, 1895 com a torre, obrigado. Uma 649, dessa via para 2006, autorizado ILS X-Ways, a pista 10, aí o chão 019, é forte, estabilizado. Livre para 2019, livre ILS X-Ways para a pista 10, com a via. Aí, Salvador, bom dia, 2229, dá para passar ali. Está estabilizado, já tem a pista vista. Sim, 2229, PNH 1019, atualizado por 10, vento 120 graus, 13 nós. Reforço na 10229. 1013, Nicolás 49, chama o controle, 10, decimal 8. 1208, para chamar. Ali, o 1963. Gol 1963, contato radar na decolagem, subaviação, voo 1, para 6360. Então, voo 1 para o 360, voo 1963. Na sua escuta encurtada. Agora leva o pouso, faz o pouso do passarinho na curta, autorizado aí, mantém a pista no zero. Após o pouso da passarinha da curta, senão ali mantém o 1-0, o 1-0-9-3. Pronto, o 1-0-9-3. Afirma o 1-0-9-3, é, após o passarinho da linha, mantém o 1-0. No solo 952, libera a direita, este no solo 1219, acima 9. Libera a direita, solo 1219, passarelo 2229. Cidade LS, boa, na 649. Boa, na 649, chama a torre, acessa 1198, decima 9, 6. 2195, cuidado, sai daqui a pouco. Quanto Bom dia. O 1649 estabilizado em LS com Copa Vista. 1649, continua em aproximação, agora as pistas livres. Thank you, 1649. 093, chame-se a travessia na frequência 128.8, alterna 135.3. 3, obrigado. alinha em decolagem 9-0, vento no 3-0-9-2-9. Projeto alinha decolagem 9-0, vento no 3-0-9-2-9. Projeto alinha Para nível 3, 3, 0. O K330, quando Salomão, até para sua saída a Rio 7973. Uma tempestade.